Chegaram os dois assim de repente e olharam ao redor. Não tinha ninguém na rua, era tarde. Eu estava tão só. Depois os dois pararam um instante, sem saber pra onde ir. Seguiram por uma longa avenida. A minha ponta apagou. Os dois olhavam pra todos os lados. O que eles querem aqui? Um cheiro de merda subia da rua. Queria fugir. Depois deram meia volta e voltaram. Da minha janela eu vi. Entraram numa nave prateada. Começou a subir. Começou a subir.